Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Todo mundo passa por períodos de estresse, tristeza, luto e conflito. Então, quando você se sente muito bem, pode ser difícil saber se é a hora de procurar um profissional para lidar com o problema. Então, confira os 8 sinais de que você precisa fazer terapia. Número 1. Todas as suas emoções são intensas. Se sua vida começa a se contrair porque você está se omitindo, provavelmente é hora de procurar alguém. 2. Você passou por um trauma e não consegue parar de pensar no assunto. A dor de uma morte na família, uma separação ou a perda do emprego podem ser suficientes para exigir algum tipo de aconselhamento. 3. Você tem dores de cabeça recorrentes e inexplicáveis, dores no estômago ou baixa resistência. Se estamos emocionalmente abalados, o corpo pode ser afetado. 4. Você está usando alguma substância para aguentar o dia a dia. Essa substância pode não ser o álcool ou a droga, pode ser comida. As mudanças no apetite podem ser um sinal de que nem tudo está bem. 5. Você não está rendendo no trabalho. Mudanças na performance no trabalho são comuns entre aqueles que enfrentam questões emocionais ou psicológicas. Você pode se sentir desconectado no trabalho, mesmo que antes gostasse do que faz. Além de afetar a concentração e a atenção, você pode começar a receber críticas do seu chefe ou colegas. Pode ser um sinal de que é hora de buscar um profissional. 6. Você se sente desconectado daquilo que gostava de fazer. Se seus clubes, encontros de amigos e família estão perdendo a graça, pode ser um sintoma de que algo está errado. Se você está desiludido, achando que nada faz sentido, buscar terapia pode ajudar a clarear o ar ou procurar uma nova direção. 7. Seus relacionamentos estão desgastados. Você tem dificuldade para explicar como realmente está se sentindo ou mesmo para identificar suas emoções? Se você se sente infeliz durante as interações com aqueles que ama, pode ser um candidato para uma terapia. 8. Seus amigos dizem que estão preocupados com você. Se alguém que faz parte da sua vida diz algo como "você falou com alguém sobre isso?" ou "você está bem? Estou preocupado com você", é um sinal de que você provavelmente deveria ouvir o conselho e procurar a ajuda de um profissional. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.